Jesus, és o meu refúgio. Louvado seja o seu nome. Oh Pai, muito obrigado por tudo. Morreu na cruz por nós. Renova-me, Pai, por todos os nossos pecados. Eu creio em Ti. Obrigado, Pai. Tu és fiel por ter colocado o Seu Filho na nossa vida. Graças a Ti, a minha vida mudou. Do fundo do meu barraco filmo todo o movimento. Gente que entra, gente que sai, clima violento. Peço periferia de Brasília, cheio de becos e vielas, igualzinho mano a toda a favela. Saudades do Elis consome meu peito, lembranças das palavras do meu tio, me enchendo de esperança. Heleno, valeu a força, obrigado pelo apoio. Do barraco de madeirite ao barraco de tijolo, evolução, conforto, piso grosso, reboco. Falta muito pouco pra realização do sonho. Sentado eu fico lembrando um recente passado. Do Nordeste a freguesia do O, São Paulo. Camelo correndo na 25 de março. Fuga do rapa, ladeira, Porto Geral abaixo. Dividido entre o trampo e a diversão. No Angabaú, skate e uma pá de irmão. Satisfação, recebi o convite, mora em Brasília. Duro mesmo foi se acostumar com o clima. Trago Cristo no peito, me inspira em sua humildade. Não fui vítima das maldades, nem das palavras covardes. Não me viu na malandragem, nem tampouco no crime. Não fui ovelha que você pintou, não me subestime. Naldo nordestino legítimo, eu tenho sonhos, planos, poucos pra caminhar comigo. Voltar os estudos pra minha mãe se orgulhar. Os meus parentes aplaudir de pé a minha vitória. Dedé, Elias, Lili, amor por você sem fim. Mãe, dedico minhas palavras de carinho a ti. 28 anos de idade, vividas com coragem, com garra, plantando amor pra não colher maldade. A Deus meu agradecimento por estar de pé. Hoje com Jesus Cristo vou caminhando com muita fé. Hoje minha vida mudou. Agradeço ao meu Senhor pelas bênçãos que Ele derramou, por tudo que hoje eu sou. O Senhor no meu coração tocou, minha vida mudou. Poucos em mim acreditam, forte aqui estou. Muitos não viram pela paz e sim pela dor. Perdoe, Senhor, os que não conhecem o Seu amor. Olha o terror, almas perdidas, pecando, matando. O demônio gosta de ver pessoas vagando, roubando. Com os pés no chão firme com Cristo, vou caminhando, semeando o amor através do meu canto, eu vou louvando. Tirei a venda dos olhos, agora posso enxergar. Não foi fácil ter que atravessar o mar sem nadar. O amargo do drink jamais quero tomar. O que sofri por pior inimigo não vou desejar. Aceitei Jesus Cristo como meu salvador. Aonde tudo começou, o falso amigo se afastou. Sozinho me senti abandonado numa ilha. Os caminhos do Senhor é desafio, vou seguir essa trilha. O mal só quer te derrubar, ver o seu fim. Jesus, o nosso rei, foi coroado com a coroa de espinho. Não quero isso pra mim, vamos seguir com fé. Como nos ensinou o homem de Nazaré. Riqueza, mansão, isso não me satisfaz, irmão. O demônio te dá em troca, que é sua alma ladrão. Você não é apenas um grão no meio da multidão. Guerreiro, você é forte, Jesus só quer o seu coração. Na vida o sofrimento às vezes vem pra você aprender. Na palavra o entendimento é o poder. Hoje junto com os guerreiros de fé vamos vencer. Força suprema pra somar, Renato e Mano P. Te peço, Senhor, me livre da inveja do opressor. Eles me presentearam pela cordialidade que sou. Com amizade verdadeira não se enganou. Glórias, glórias ao Rei dos Reis que nos fortificou. Hoje minha vida pela vitória, mudou os personagens, mas é sempre a mesma história. Dificuldades religião que encontrei pra me fazer desistir. O céu azul lá de cima, Deus olhava por mim. Filho, não tema, eu tô contigo no esquema. Eu e você, vamos enfrentar qualquer problema. Difícil pra eles ver você subir no pódio. Falam de amor, mas o coração tá só o ódio. O fariseu, falso levita, o falso crente. Suas ideias não correspondem aos fatos, eles não são coerentes. Por muitas vezes na vida, dificuldades demais. Eu li a Bíblia, dizia, não olhe pra trás. Vem a situação, vontade de desistir. Do meu lado a falsidade sempre olhava pra mim. Aí moleque, tô firme no ato, minha vida mudou. Do meu passado pro dia de hoje tudo se superou. Nós temos o dom, a força de Deus, o que você quer mais? Eu tive tropeço, atos errados, tudo ficou pra trás. Eu vivo uma nova história, foi difícil pra mim. Eu trago mais da vida, sequela, lembranças ruins. Eu fui avisado, chegado do mundo errado, eu fui enganado. quadro como a folha ao vento, sempre sendo levado. Eu não aceito mais o julgamento, religiosidade. Lendo Jesus na Bíblia eu vi simplicidade. Hoje,